Fecheiro 14, página 124. Depois do pôr do sol, regressei ao palácio. Tinham acendido archotes, mas estes apenas pareciam aumentar o aspecto sombrio do local. Dei da Mia com um diadema a brilhar no cabelo. Conduzia um ancião para a sala. Este andava curvado e estava tão embrulhado em peles que não percebia onde começava o seu corpo. Ela instalou-o no trono e dirigiu um gesto majestoso a um servo. Eu mantive-me ao fundo da sala, entre os guardas e outros homens, cujas funções não percebi imediatamente. Conselheiros? Outros reis? Tinham o mesmo ar desgastado que tudo mais na sala. Só Deida Mia parecia escapar a isso, com as suas faces rosadas e o cabelo resplandecente. Um criado indicou-me com um gesto os bancos e as mesas com rachas e sentei-me. O rei e a princesa não foram reunir-se a nós. Permaneceram nos tronos, no outro extremo do salão. A comida chegou, bastante apetitosa, mas os meus olhos dirigiam-se incessantemente para a parte da frente da sala. Não sabia se devia assinalar a minha presença. Ela lembrar-se-ia de mim? Mas a princesa pôs-se de pé e voltou o rosto para as nossas mesas, dizendo: Forasteiro do Pélio, nunca mais poderás dizer que não ouviste falar das companheiras de Eidamia. Fez outro gesto, com uma mão adornada com uma pulseira. Um grupo de raparigas entrou, talvez duas dezenas, a falarem baixinho umas com as outras, com o cabelo coberto e preso atrás com panos. Foram colocar-se na área central vazia, que percebi ser uma pista de dança. Alguns homens pegaram em flautas e tambores e numa lira. Deida Mia não parecia estar à espera de que eu lhe respondesse, nem sequer preocupar-se em saber se eu tinha ouvido. Saiu do estrado onde se encontrava o trono e dirigiu-se às raparigas, chamando uma das mais altas para ser seu par. A música começou. Os passos eram complicados e as raparigas executavam-nos com uma perfeição que não pôde deixar de suscitar a minha admiração. Os seus vestidos andavam num turbilhão e as joias oscilavam à volta dos seus pulsos e tornozelos enquanto giravam. Ao rodopiar, atiravam as cabeças para trás, como cavalos briosos. Como é evidente, Deida Mia era a mais bela. Com a sua coroa dourada e o cabelo solto, atraía os olhares ao agitar os pulsos no ar com elegância. Tinha o rosto afogueado de prazer e, enquanto a observava, via o seu esplendor aumentar. Sorria à companheira, quase provocadora. Ora baixava os olhos, ora se aproximava para atentar com o seu contacto. Curioso, espetei a cabeça para ver a mulher com quem ela dançava. Mas os numerosos vestidos brancos ocultavam-na. A música terminou e as dançarinas deram por encerrada a sua exibição. Deida Mia fê-las avançar para receberem os nossos louvores. O seu par encontrava-se atrás dela, de cabeça baixa. Fez uma vénia como restantes e ergueu os olhos. Eu emiti um som, com a respiração a saltar-me da garganta. Quase não fiz ruído, mas foi o suficiente. Os olhos da rapariga dardejaram na minha direção. Nessa altura, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. Aquiles, pois era ele, deixou cair a mão de Deida Mia e correu alegremente ao meu encontro, fazendo-me cair para trás com a força do seu abraço. Pirra! Gritou Deida Mia, irrompendo num pranto. Licomedes, que não estava tão senil como a filha me dera a entender, pôs-se de pé. Pirra, o que significa isto? Mal o ouvi. Aquiles e eu abraçávamos-nos, com um alívio que quase nos impedia de falar de forma coerente. A minha mãe, segredou ele, a minha mãe. Pirra! A voz de Licomedes ressoou no salão, erguendo-se sobre os soluços ruidosos da filha. Apercebi-me de que se dirigia a Aquiles, Pirra, cabelo cor de fogo. Aquiles ignorou-o. Deidamia chorava ainda mais alto. O rei, dando mostras de uma sensatez que me surpreendeu, percorreu com os olhos o resto da corte, tanto homens como mulheres. Saiam, ordenou. Os presentes obedeceram com relutância, olhando para trás, enquanto se retiravam. Então, Licomedes avançou e vi o seu rosto pela primeira vez. Tinha a pele amarelada e a barba grisalha, parecia lã encardida. No entanto, os seus olhos eram bastante vivos. Quem é este homem, Pirra? Ninguém. Deidamia pegara no braço de Aquiles e puxava-o. Ao mesmo tempo, Aquiles respondeu friamente. É o meu marido. Fechei a boca, muito depressa, para não começar a arfar como um peixe. Não é nada, não é verdade, exclamou Deidamia numa voz tão aguda que assustou as aves empoleiradas nas traves do teto. Umas quantas penas voaram para o chão. Ela podia ter dito mais, mas chorava demasiado para conseguir falar com clareza. Licomedes voltou-se para mim como que em busca de um refúgio, de homem para homem. Isso é verdade, senhor? Aquiles apertava-me os dedos. É, respondi. Não, exclamou a princesa. Aquiles ignorou os puxões que ela lhe dava e, com graciosidade, inclinou a cabeça para Licomedes. O meu marido veio procurar-me e agora posso deixar a vossa corte. Obrigada pela vossa hospitalidade. Fez uma vénia. Com uma parte embotada e aturdida da minha mente, reparei na elegância dele. Licomedes ergueu a mão para nos deter. Primeiro devíamos consultar a tua mãe. Foi ela que te trouxe até mim para te educar. Ela sabe que tens este marido? Não, repetiu Deidamia. Filha, exclamou Licomedes com um sobrolho tão carregado como o da filha. Para com essa cena. Larga, Pirra. Ela tinha o rosto inchado e manchado de lágrimas e o peito agitado. Não. E voltando-se para Aquiles, prosseguiu. Estás a mentir. Traíste-me, monstro. Apates, sem coração. Licomedes imobilizou-se. Os dedos de Aquiles apertaram os meus. Na nossa língua, as palavras têm géneros diferentes. Ela empregara a forma masculina. O que foi isso? Perguntou Licomedes lentamente. O rosto de Deidamia tinha empalidecido, mas ela ergueu o queixo numa atitude de desafio e a sua voz não vacilou. Ele é um homem, disse, e acrescentou. Nós somos casados. O quê? Licomedes levou a mão à garganta. Eu não conseguia falar. A mão de Aquiles era a única coisa que me prendia à terra. Não faças isso, disse-lhe Aquiles, por favor. Isso pareceu enraivecê-la. É o que vou fazer. Voltou-se para o pai. Tu és um pateta. Eu fui a única que percebeu. Eu percebi. Bateu no peito com veemência. E agora vou dizer a toda a gente. Aquiles! Gritou como se quisesse cravar o nome nas fortes muralhas de pedra, fazê-lo chegar aos próprios deuses. Aquiles! Aquiles! Vou dizer a toda a gente. Não vais. As palavras frias e cortantes puseram um termo aos gritos da princesa com facilidade. Conheço essa voz. Voltei-me. Tétis encontrava-se à entrada. O seu rosto resplandecia como o branco azulado do centro da chama. Com os seus olhos negros rasgados na pele, erguia-se mais alta do que alguma vez a vira. Tinha o cabelo liso, como sempre, e envergava um vestido lindo. Mas havia qualquer coisa nela semelhante à loucura, como se um vento invisível a fustigasse. Parecia uma fúria, os seres demoníacos que procuram o sangue dos homens. Senti o meu couro cabeludo a tentar separar-se de cabeça. Até Deidamia ficou em silêncio. Ficámos ali um momento a olhar para ele. Depois Aquiles arrancou o véu que lhe cobria o cabelo, pegou no vestido pelo decote e rasgou-o de cima a baixo, deixando o peito à mostra. A luz da lareira brincava na sua pele, tornando-a dourada. Basta, mãe, disse. Qualquer coisa ondulou sob as feições dela, uma espécie de espasmo. Receei que ela fosse derrubá-lo, mas limitou-se a observá-lo com os seus olhos negros, inquietos. Aquiles voltou-se então para Licomedes. A minha mãe e eu enganámos-te, e por isso apresento-te as minhas desculpas. Sou o príncipe Aquiles, filho de Peleu. Ela não quer que eu vá para a guerra. Escondeu-me aqui, como uma das tuas filhas adotivas. Licomedes engoliu em seco, sem proferir palavra. Agora vamos partir, disse Aquiles docemente. Essas palavras arrancaram Deidamia do seu transe. Não, disse ela, com o tom de voz de novo a elevar-se. Não podes. A tua mãe proferiu as palavras sobre as nossas cabeças e estamos casados. És o meu marido. A respiração de Licomedes ouviu-se pela sala. Os seus olhos não desfitavam Tétis. Isto é verdade? Perguntou. É, respondeu a deusa. Qualquer coisa caiu de uma grande altura no meu peito. Aquiles voltou-se para mim como se fosse falar. Mas a mãe foi mais rápida. Agora estás ligado a nós, rei Licomedes. Vais continuar a albergar Aquiles no teu palácio. Não dirás quem ele é. Como recompensa, a tua filha poderá um dia gabar-se de ter um marido famoso. Os olhos dela dirigiram-se para um ponto acima da cabeça de Deidamia, antes de voltar a baixá-los. Em seguida acrescentou. É melhor do que ela teria conseguido. Licomedes esfregou o pescoço, como se quisesse alisar as rugas, e disse, como sabes, não me resta alternativa. E se eu não me calar? Perguntou Deidamia corada. Tu e o teu filho destruíram-me. Fui para a cama com ele, como me mandaste, e perdi a honra. Agora, como paga, vou denunciá-lo perante a corte. Fui para a cama com ele? És uma tonta, disse Tétis. Cada palavra sua era como a lâmina de um machado, acerada e cortante. Pobre e banal, não passas de um meio para atingir um fim. Não mereces o meu filho. Vais manter-te calada, ou serei eu a calar-te? Deidamia recuou, com os olhos muito abertos e os lábios brancos, tinha as mãos a tremerem. Levou uma ao estômago e agarrou o tecido do vestido como que para se acalmar. Fora do palácio, para lá dos penhascos, ouvíamos os vagalhões rebentarem contra as rochas, desfazendo em pedaços a linha da costa. Estou grávida, murmurou a princesa. Quando proferiu essas palavras, eu observava Aquiles e vi o terror estampado no seu rosto. Licomedes emitiu um ruído de dor. Senti o peito vazio como uma casca de ovo. Basta. Talvez o tivesse dito ou apenas pensado. Soltei a mão de Aquiles e dirigi-me para a porta. Tétis deve ter-se afastado para me dar passagem. Se o não tivesse feito, eu teria chocado com ela. Sozinho saí para a escuridão. Espera! Gritou Aquiles. Reparei com indiferença que demorou mais tempo do que devia alcançar-me. O vestido deve enrolar-se-lhe nas pernas. Quando chegou, junto de mim, agarrou-me no braço. Larga-me, disse eu. Por favor, espera. Por favor, deixa-me explicar. Eu não queria fazer isto. A minha mãe respirava a custo, quase ofegante. Eu nunca o vira tão perturbado. Levou a rapariga ao meu quarto. Obrigou-me. Eu não queria. A minha mãe disse que... Ele estava a gaguejar. Disse que se eu fizesse o que ela me mandava, te diria onde eu estava. O que tinha Deidamia pensado que iria acontecer? Quando mandara as suas companheiras dançarem para mim, era a pergunta que eu fazia a mim próprio. teria de facto julgado que eu não iria reconhecê-lo? Eu conseguia reconhecê-lo apenas pelo tato, pelo odor. Reconhecê-lo-ia mesmo que fosse cego, pela sua respiração e pelo ruído dos seus passos. Reconhecê-lo-ia na morte, no fim do mundo. Pátroclo, ele pôs a mão na minha face. Estás a ouvir-me? Por favor, diz qualquer coisa. Eu não conseguia parar de imaginar a pele dela junto da dele, os seus seios e a curva das ancas. Recordei os longos dias em que sofrera sem ele, com as mãos vazias e inertes a tatearem o ar como aves que debicam a terra seca. Pátroclo, fizeste isso para nada. Ele estremeceu ao ouvir o vazio da minha voz. Mas o que mais poderia ele ouvir? O que queres dizer? A tua mãe não me disse onde estavas. Foi Peleu. O rosto dele empalideceu. Ficou lívido. Ela não te disse? Não. Estavas à espera que dissesse? Perguntei numa voz mais dura do que tensionava. Estava. Havia um milhar de coisas que eu podia ter dito. Censurá-lo pela sua ingenuidade. Ele sempre fora demasiado confiante, por ter tão pouco na vida a temer ou de que desconfiar. Nos dias anteriores à nossa amizade, eu quase o odiara por isso. E uma antiga centelha desse sentimento brilhava agora em mim, tentando reacender-se. Qualquer outra pessoa teria percebido que Tétis só agia para atingir os seus fins. Como podia ele ser tão pateta? As palavras encolerizadas eram alfinetadas na minha boca. Mas quando tentei dizê-las, descobri que não era capaz. As faces dele estavam ruborizadas de vergonha e a pele por baixo dos olhos tinha um aspecto fatigado. A confiança fazia parte dele, tal como as suas mãos ou os seus pés prodigiosos. E apesar da minha dor, não queria vê-la desaparecer. Vê-lo tão inquieto e receoso como todos nós, fosse por que preço fosse. Ele observava-me atentamente, perscrutando o meu rosto incessantemente como um sacerdote em busca dos augúrios para obter uma resposta. Via a linha ténue na sua testa, que significava uma concentração profunda. Nessa altura, qualquer coisa se deslocou em mim, como a superfície gelada do Apidanos na primavera. Eu vira a maneira como ele olhava para Deidamia, ou antes, a maneira como não a olhava. Era o mesmo olhar com que contemplava os rapazes em Fetia, inexpressivo e vazio. Nunca, nem uma única vez me fitara dessa maneira. Perdoa-me, repetiu, eu não queria. Não por ti, eu não gostei. Ouvir essas palavras dissipou o que restava da tristeza que tivera início. Quando Deidamia gritou o nome dele, senti a garganta engrossar com o início das lágrimas. Não há nada a perdoar-te, respondi. Mais tarde, nessa noite, regressei ao palácio. O grande salão estava escuro e na lareira ardiam brasas. Aquiles arranjara o vestido o melhor que podia, mas ainda havia um rasgão na cintura que ele fechava, não fosse andar ainda um guarda por ali. A voz saiu das sombras, sobressaltando-nos. Já voltaram. O luar não iluminava os tronos, mas divisámos a silhueta de um homem envolto em peles. A voz dele parecia mais profunda do que antes, mais pesada. Já, respondeu Aquiles. Apercebi-me da ligeira hesitação antes de responder. Ele não esperava voltar a enfrentar o rei, tão pouco tempo depois do sucedido. A tua mãe foi-se embora, não sei para onde. O rei fez uma pausa, como que a aguardar uma resposta. Aquiles não respondeu. A minha filha, a tua mulher, está no quarto a chorar. Está à espera que vais ter com ela. Senti a culpa fazer vacilar Aquiles. As suas palavras soaram duras, Não era um sentimento a que ele estivesse acostumado. É pena ela estar à espera disso. Pois é, disse Licomedes. Por instantes, permanecemos em silêncio. Depois o rei soltou um suspiro fatigado. Suponho que queres um quarto para o teu amigo? Se não te importares, disse Aquiles cauteloso. Licomedes soltou uma gargalhada suave. Não, príncipe Aquiles, não me importo. Seguiu-se outro silêncio. Ouvi o rei erguer uma taça, beber, voltar a colocá-la em cima da mesa. A criança tem de ter o teu nome. Compreendes? Era para dizer aquilo que ele estava à espera no escuro, coberto pelas suas peles, junto ao fogo que esmorecia. Compreendo, disse Aquiles baixinho. E juras que será assim? Houve uma pausa quase imperceptível. Tive pena do velho rei. Fiquei contente ao ouvir Aquiles dizer, juro. O ancião emitiu um som semelhante a um suspiro. Mas quando falou, as suas palavras foram formais. Era de novo um rei. Desejo-vos boa noite a ambos. Fizemos uma vénia e deixámo-lo. Nas entranhas do palácio, Aquiles encontrou um guarda que nos conduziu aos aposentos das visitas. A voz com que se dirigiu a ele era aguda e aflautada, a sua voz de rapariga. Vi os olhos do guarda fitá-lo, detendo-se na orla rasgada do vestido e no cabelo desgrenhado. Sorriu-me, de dentes arreganhados, e respondeu: é para já, menina. Nas histórias, os deuses têm o poder de atrasar o curso da lua, se assim o entenderem. De fazerem uma noite ter a duração de muitas. Foi assim aquela noite, uma profusão de horas, inesgotável. Bebemos profundamente, sequiosos de tudo aquilo de que havíamos sentido falta durante as semanas em que tínhamos estado separados. Só quando o céu começou a clarear e a tornar-se cinzento, recordei o que ele dissera a Licomedes no salão. Entre a gravidez de Deidamia, o casamento dele e o nosso reencontro, tínhamos esquecido disso. A tua mãe estava a tentar proteger-te da guerra? Ele anuiu com um gesto de cabeça. Ela não quer que eu vá para Troia. Porquê? Eu sempre pensara que ela queria que ele combatesse. Não sei. Diz que sou demasiado jovem. Ainda não, diz ela. E isto foi ideia dela? Com um gesto indiquei os restos do vestido. Claro. Não podia ter partido de mim. Fez uma careta e deu um puxão no cabelo que ainda caía com os seus caracóis femininos. Uma vergonha incomodativa, mas não incapacitante, como teria sido para outro rapaz qualquer. Ele não temia o ridículo. Desconhecido para ele. De qualquer modo, é só até o exército partir. A minha mente ficou a debater-se com aquilo. Então, não foi por minha causa que ela te trouxe para aqui? Deidamia foi por tua causa, creio eu. Fitou as mãos durante um momento. Mas o resto foi por causa da guerra.